Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 185. Hoje é dia 24 do mês de outubro do ano de 2018. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite agradável e molhada de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Alex Bonafini e Maria Antônia Paduan. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando que todos os textos que serão lidos aqui serão também publicados lá na nossa página no Facebook. Você pode acompanhar a leitura pela página ou pode também ler posteriormente, tirar alguma dúvida, fazer a sua pergunta e também compartilhar com seus amigos. Sempre considerando que a mensagem que nós compartilhamos, a mensagem de amor, sempre tem alguém necessitando dessa mensagem. Nós selecionamos aqui algumas datas que merecem ser lembradas. O dia 21/10 celebra-se o Dia Nacional de Valorização da Família. De 23 a 29/10, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Dia 26/10, Dia do Movimento Pestaloziano no Brasil. E dia 27/10, do ano de 1937, foi fechada durante 72 horas por ordem policial, judicial, a Federação Espírita Brasileira. Era um tempo em que o nosso país não era um país laico, não havia a liberdade religiosa que existe hoje. Então hoje nós espíritas encontramos já um ambiente muito mais confortável para poder expressar a nossa fé, os nossos estudos e para compartilhar essa mensagem tão bonita com todos aqueles que dela precisam. E antes do próximo bloco eu trouxe aqui uma frase de Pestalozzi, né, em referência ao dia 26/10, que é o dia do movimento pestaloziano. E o ouvinte que deve estar em dúvida, mas por que Pestalozzi? Que relação tem Pestalozzi com o Espiritismo? Allan Kardec estudou na escola de Pestalozzi, né, em Yverdon. Então, Pestalozzi foi mestre de Allan Kardec. Abre aspas. A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. Fecha aspas. Johann Heinrich Pestalozzi. Para o primeiro bloco do programa da noite, nós selecionamos do Espírito Emmanuel o texto Na Seara Doméstica, extraído da obra Estude e Viva, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. É o livro número 84 e foi escrito em 1900, publicado em 1965. Ele é um estudo que faz referência, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, e também à questão 779 em O Livro dos Espíritos. Todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Temos, assim, no cotidiano, a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamem-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros, e por muito se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos como sendo a mais certa. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência com que, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Atravessamos tentações aflitivas e, em alguns casos, sofremos queda imprevista, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, mas sim um braço amigo, capaz de compreender e de sustentar. Lembremo-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Se errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento sem administrar-lhes educação. E se doentes, não é justo esperar testemunhem comportamento igual ao da criatura sadia, sem, antes, suprimir-lhes a enfermidade. Em qualquer circunstância, é necessário observar, e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. E assim, amigos, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, querido amigo Wilson Garcia, amiga Maria Antônia, nosso querido André, que está aqui no nosso apoio, e aos ouvintes desse programa bendito. É com muita felicidade que nós estamos aqui novamente para mais este programa. E a princípio, não, família é o primeiro conceito que a gente tem que definir e entender, que se nós olharmos as obras básicas, demais espíritas, tem muito a se estudar. Em primeiro lugar, que o homem não nasceu para viver sozinho. Ele foi criado para viver em sociedade, é um ser gregário, um animal social. E André Luiz tem a grandeza de dizer, se eu não me engano, no livro Sinal Verde, que se Deus quisesse que o homem fosse sozinho, não teria feito seu nascimento entre duas pessoas, para juntando-se a uma terceira, multiplicar-se em mais outras. Porque nós, o nosso objetivo para formarmos a família universal inicia-se nas famílias que se tem. E Emmanuel tem a grandeza de dizer no livro Consolador que a primeira escola do mundo é o lar. Então é no lar que se iniciam todos os processos de aprendizado, de evolução, de readaptação, de reparação e de crescimento em todos os aspectos. Daí se torna necessário nós, espíritas cristãos, sermos espíritas cristãos, em primeiro lugar, dentro do próprio lar, com a nossa prole, com as pessoas que nos rodeiam e que foram escolhidas por Deus, isso que é o mais interessante, né? Acima de tudo, por Ele, para que fizessem companhia para nós nessa caminhada tão bendita. É lá que nós devemos começar a nossa tarefa messiânica, para depois nós prolongarmos para o resto do mundo. Pois aquele que não consegue vencer na seara doméstica, tampouco conseguirá vencer no mundo. Então, a família é a célula básica da sociedade, modelo embrião desta. De modo que a sociedade perfeita é a que funciona como família, não é? Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alex. Boa noite, André. É um prazer novamente estar aqui. E esse texto, ele é muito rico, né? Acho que o Alex bem focou esse aspecto do papel da família. Embora nesse processo evolutivo nosso aqui na Terra, pelo menos no último século, né, a gente já viu tantas situações conflituosas e conflitivas que levam muitos a acharem que a família vai se desintegrar, mas algo é muito certo. Antes mesmo de nós termos a família terrena, nós temos a família espiritual. E que a família está dentro dos planos divinos para que nós possamos evoluir, como você bem apontou, Alex. E aí, por que é que surgem essas dificuldades, né? E lá no Evangelho, no capítulo 14, no item, exatamente nesse item 8, os Espíritos informam a Kardec, em particular, nesse capítulo, Kardec trabalha muito bem essa questão do tipo de parentesco dentro das famílias. E muitas vezes, dentro da família, nós não temos um parentesco que, de fato, é espiritual. Nós temos um parentesco consanguíneo e temos o parentesco espiritual. E nesse tipo de convivência, nem sempre os consanguíneos são aqueles que são os que, com os quais nós tivemos afinidades já no plano espiritual. E queria também lembrar de uma questão. Nós temos dois tipos de família, a família terrena e a família espiritual. A família espiritual, ela é muito mais ampla, né? E é uma família que perdura por muito tempo. E é dentro dessa grande família que vão se formando as famílias terrenas, de acordo com os compromissos que as pessoas têm entre si, os espíritos têm entre si, a cada encarnação. E aí nós voltamos para a Terra, em cada encarnação, com as nossas famílias, para desenvolver o amor, para fortalecer esse laço da família espiritual que é tão esperada de nós. Nós gostaríamos de conviver com aqueles que nós temos afinidades, Porém, às vezes, nós temos aqueles no laço consanguíneo que não temos afinidade. E aí o texto nos aponta, né, as dificuldades que nós encontramos. Que quando ele diz que há tantos desencontros, tantas dificuldades em entender o outro, um aspecto que me chama muito a atenção é quando ele fala: lembremos, sobretudo, de que os nossos entes amados de consciência são consciências livres. E são consciências livres quando nós somos. E quando nós queremos que o outro seja do modo que nós somos, nós queremos que ele se paute nos nossos valores, no nível de consciência nosso, e que nem sempre é da mesma forma. Então, é muito importante esse conhecimento da doutrina espírita, que nos esclarece o porquê desses desencontros, e que nós nascemos justamente na família para desenvolver o amor e a fraternidade, como ele bem diz aqui, reforçando o que é que a gente precisa fazer para superar esses sentimentos desagradáveis que nós vivenciamos com aqueles com os quais temos afinidades. A gente vai continuar falando disso. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os amigos que estão aqui curtindo já a nossa publicação no Facebook: a Luciana Furlan, Maria Emília Arzola, Eduardo Leardini, André Sanson. Você não vale, André. O André está aqui, ó, ele curtiu lá, né? Karina Pinheiro Fatinello, lá de Americana, Gilberto Coelho, Dérbio Messias e a Márcia Aguiar, né? O nosso abraço a todos, obrigado por estar acompanhando, né? Pela participação. Muito interessante, Maria Antônia, você fez um comentário sobre a afinidade, as diferenças, né? E a gente quase, é difícil perceber as razões. Muita gente até discute a questão da reencarnação. Eu já ouvi argumentos assim: mas se nós evoluímos e podemos aprender lá no plano espiritual, por que que a gente tem que reencarnar? É muito simples. Porque no plano espiritual, como bem a Maria Antônia colocou, nós nos agregamos por afinidades. Então, nós não podemos viver num meio a qual não pertencemos. De uma forma muito simples. Então, se você tem determinados gostos, determinadas inclinações, um determinado nível vibratório, se você é uma pessoa motivada, feliz, alegre, você estará do lado de pessoas motivadas, felizes, alegres, mais ou menos no seu mesmo nível vibratório, sintonizada com você. Se você é uma pessoa negativa, está sempre carrancudo, de cara feia, reclamando da vida, criticando todo mundo, são essas pessoas que você terá do seu lado também. Só que isso não me parece, do ponto de vista educativo, muito eficiente, porque a gente tem mais do mesmo, simplesmente. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra, nós temos a oportunidade de conviver, muitas vezes, de forma compulsória, como o texto bem coloca aqui, na família. Ele diz, entranhadamente são colocados, né? Isto é, de forma compulsória mesmo, ali do lado, na presença de um filho, de uma mãe, de um irmão, que você tem que conviver com aquela pessoa que é tão diferente de você. Agora, por que que isso acontece? Né? No plano espiritual isso não acontece, mas acontece aqui justamente para que você possa aprender e ensinar. O objetivo é essa evolução de todos os filhos de Deus ao mesmo tempo. Não importa para Deus que nós evoluamos sozinhos, né? Vamos embora, vamos aprender e estudar o que a gente precisa aprender e deixa os outros para trás. Não, quando a gente nasce nesse meio tão heterogêneo, é justamente para isso, para que nós possamos aprender e para que possamos também nos formar. Porque a identidade é exatamente formada pelas diferenças. É olhando para as diferenças dos outros que eu me reconheço muitas vezes, ou que eu me observo, que eu descubro quem eu sou. Caso contrário, se todos fossem iguais, tudo homogêneo, seria como uma massa de água. As individualidades são formadas pelas diferenças. E essa é a graça da vida. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho que casar com alguém que pense que seja exatamente como eu. Deve ser chato a beça, né? Deve ser uma repetição, o mesmo assunto. Né? Tem aquela música da Legião Urbana, né? Muito bonita, Eduardo e Mônica, que são duas pessoas totalmente diferentes, que se casam, que têm um caso. Isso é mais comum do que a gente imagina. Né? A gente tem que parar com essa ideia de querer que as pessoas sejam como a gente é, pensem como a gente pensa, que engulam aquilo que a gente quer que elas engulam. E ele diz isso aqui, né, que a Maria Antônia bem colocou, que são consciências livres e que a virtude, não usar a virtude como uma alavanca de fogo, né, em nome de uma virtude que você quer ajudar a pessoa a sair das trevas da ignorância, você vai com uma lança de chama para tentar educar a pessoa e acaba ofendendo e se afastando. Esse assunto é muito pertinente, eu selecionei esse texto porque a gente vive um momento muito importante. Eu queria passar para vocês para comentarem sobre isso. Já teve pessoas que vieram até mim dizendo que desfizeram amizades com pessoas da família por conta de diferenças de opinião no campo político. A gente vai ter uma eleição agora no dia 27, onde a gente vai escolher presidente, vai escolher governador do estado. Né? E algumas pessoas falam, olha, eu tirei como amigo o meu primo, o meu irmão, porque as opiniões dele são diferentes da minha, é impossível conviver com ele, não dá para ver ele comentando os posts que eu faço e coisas assim. Então, como a gente tem que entender essas diferenças? Alex e Maria Antônia, passa primeiro para o Alex, né? Como a gente tem que entender essas diferenças? Diferenças de ideologia, né? Cada um tem uma leitura diferente dos candidatos. Como que a gente faz para não passar a eleição e a gente perder todos os amigos e a família? Em primeiro lugar, entender que é uma onda de tolice fora do comum. Isso acontece aproximadamente desde a eleição passada, desde 2014 que está esse ódio político. O que nós devemos entender é o seguinte, que nós vamos eleger candidatos, cada um com a sua predileção, o voto é secreto, então você não tem necessidade de ficar espraiando que você vai votar nesse, naquele ou naquele outro. Mas se assim eu fizer, você tiver uma ideologia, as outras pessoas têm que respeitar, porque nós vivemos um momento de democracia. Mas o ódio político é tão grande, as pessoas, elas parecem que elas estão se irmanando a uma família quando se une a um partido político, a uma pessoa. Quando você está escolhendo, depositando sua esperança num governante, para fazer aquilo que na maioria das vezes você não quer fazer. Porque a mudança começa de nós. Nós queremos que o governante faça, mas e nós fazemos o quê? Lavamos nossas mãos? Então a nossa mudança começa no voto, exatamente no dia da eleição. Mas isso não quer dizer que nós vamos alcançar nosso objetivo e que a pessoa que nós escolhemos vai ser a melhor. Muitas pessoas, eles escolhem o seu candidato por causa de um partido político, mas isso daí é uma tolice também, porque na maioria das vezes não nos representa. O que nós devemos entender é o seguinte... que os candidatos que queremos ainda já nasceram, mas eles vão ter que amadurecer, porque a nova geração é o que vai determinar o futuro do nosso país e do mundo. Até lá, nós vivemos de muitas vezes de ilusões e de utopias. Então, por que discutir por causa disso? Por que deixar de ter amizade por causa disso? Quantos problemas que tiveram no entranhamento de religião e política ao longo dos séculos e que uma destruiu a outra por causa de se entranhar num assunto que não cabe a nenhuma das duas partes. O que as pessoas têm que entender é que elas têm que se politizar, que elas têm que conhecer, mas que acima de tudo elas têm que amar. Amar sobremaneira. E amar significa respeitar. Maria Antônia? Eu gostaria de pontuar, não em relação à questão política, sabe? Porque acho que o Alex explanou bastante esse aspecto. Mas quando dentro de uma família há um desencontro de opiniões ao ponto de romper amizades entre parentes, por conta dessa questão, eu vejo como muita imaturidade, né? Imaturidade sobre todos os aspectos, mas principalmente maturidade espiritual. Porque pessoas, quando estão desprovidas de valores, de consciência, de responsabilidade sobre seus relacionamentos, e se deixa levar, porque na verdade o que está ocorrendo é uma onda que já vem, como o Alex bem citou, né? Já vem de eleições anteriores, e essa onda que vem se fortalecendo, dada a extrema liberdade que a mídia, essas mídias sociais, vem prestando, e que infelizmente nossas mídias de comunicação, como nossos recursos de comunicação, como a televisão, também acaba tomando atitudes muito partidárias, e as pessoas ficam muito perdidas. E aí, usando todos os recursos de informações que se recebem, as pessoas não tomam cuidado, não têm a maturidade espiritual de selecionar aquilo que recebe. E hoje, com esse negócio de fakes aí, rodando no, nas mídias, fica muito mais difícil. Agora, por que é que se chega a esse conflito dentro das famílias? Como o Alex bem disse, cada um tem o seu direito de votar em quem quiser. Mas isso chega a acontecer porque as pessoas perderam a espiritualidade ou a espiritualização. Porque quem está espiritualizado não perdeu a espiritualidade, né? Então, as pessoas estão desprovidas de espiritualização. E como nós vivemos hoje numa época que as questões religiosas passaram a ter pouca importância, as questões de ordem de caráter espiritual têm menos importância ainda, porque a religião, apesar das críticas que se faz, mas elas têm um papel muito importante de nos fazer, nos levar a uma reflexão, a uma aproximação com Deus, né? E o que nós observamos hoje é que até mesmo as religiões estão envolvidas com essas questões partidárias, deixando de cumprir o seu valor espiritual, inclusive no meio espírita, porque a gente observa também essas dificuldades entre espíritas, entre amigos espíritas, não é? Então, não precisa ser só dentro da família. É grave isso. Por quê? Porque as pessoas esquecem os princípios. E para os espíritos, isso é mais grave ainda. Eu estava procurando um texto, porque Kardec faz referência, se não me falha a memória, no Evangelho ou no Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita de 1862, se eu não me engano, ele faz uma referência sobre a política muito boa. Isso, fantástico, isso mesmo. É um parágrafo que ele fala justamente isso. Para você ser neutro no ramo da política, para não misturar... Que o espírita principalmente... jamais deve ser partidário. Eu acho que é esse termo que ele usa, não é? Isso, exatamente. É um texto muito bom. Porque... o problema é deixar esse pensamento invadir as casas espíritas, né? E aí a gente, como qualquer grupo religioso, é isso. Nós, como representantes de uma doutrina que prega o cristianismo, acima de tudo, eu sempre gosto de dizer que se a doutrina não fosse cristã, eu não seria espírita. Portanto, eu sou um cristão espírita e não um espírita cristão. Exato. Isto é, os valores cristãos vêm antes dos valores espíritas. E assim para todas as áreas da vida, né? Então, por exemplo, os valores cristãos vêm antes dos valores políticos, né? Os valores cristãos vêm antes dos valores profissionais. Então, eu não vou na minha profissão fazer alguma coisa que vai contra um valor cristão que nós acreditamos, que, né, contra a moral do Cristo, que é a moral imutável que o próprio Kardec coloca, que muitas coisas mudam no decorrer dos séculos, mas a moral do Cristo é única e essa não muda. Então, a gente só cuida dessa questão moral. Essa questão moral de Cristo, indiferente à ideologia partidária, candidato, porque esses passarão, é só isso que a gente não pode perder de vista. A moral do Cristo, desde que estejamos alinhados, os nossos ideais alinhados a essa moral, sigamos em frente, né? Cada um com suas opiniões. Muito engraçado, essa semana, um amigo conversava comigo via WhatsApp e no final da mensagem dele ele colocou lá a letra do a hashtag com o nome do candidato dele e o número, né? E eu disse que eu tinha a dizer, era diferente do que eu vou votar, né? Aí eu respondi para ele o que eu precisava e terminei com o meu também, hashtag e o número. Ele falou, oh, que legal. Se ele estiver me ouvindo aí, ele vai saber, então. Ele falou, oh, que legal, né? Você foi uma das únicas pessoas que me respondeu de uma forma bem-humorada, porque eu coloquei o meu candidato, coloquei uma carinha dando risada ainda, né? Falou, respondeu de uma forma bem-humorada, né? Porque outras pessoas, eu cheguei até a ser ofendido, ele disse. Porque expressei a minha opinião. Então, na verdade, é isso, gente. A política vai passar, a gente vai ter que continuar trabalhando, desde que a gente, como eu digo, não deixe, não se sobreponha aos valores cristãos, porque senão depois a gente vai sofrer uma ressaca moral, e isso vai acontecer, né? Mas se tiver tranquilo, alinhado, o que você vai fazer com o que você acredita, faça e vamos seguir adiante. Nosso agradecimento, neste momento nós temos ouvintes aqui em Piracicaba, temos em Taboão da Serra,

E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. Item 14. Citação ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Abre aspas. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Fecha aspas. Segue o comentário de Allan Kardec, item 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus derruba, combate essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Item 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. De fato, a pessoa que tem essa opção, porque a ela, a todas as pessoas, é dada a opção de proclamar a verdade, de trabalhar na seara de Jesus, ela tem que ter um preparo muito profundo, um preparo psicológico, uma grandeza moral, mas uma coragem acima de tudo, porque quando você fala a respeito dos ensinamentos de Jesus, você quebra paradigmas, você destrói cismas, pensamentos inteiros. Se nós lembrarmos de Jesus, quando ele apareceu no orbe terreno, ele apareceu num conflito entre, de um lado, fariseus e saduceus, de outro, nas 11 tribos de samaritanos, e o poder romano se unindo a tudo isso. Era um momento político terrível em Jerusalém, por causa do Estado romano. Ele veio transmitir a verdade do esse a quem do esse. E quando nós proclamamos o cristianismo, nós que nos preparamos para isso, ainda que não muito bem, porque nós temos nossas limitações, nós temos que entender que nós não temos que fazer para agradar a esse ou aquela pessoa, mas que nós temos que proclamar a verdade e levar esperança e consolação. Algumas pessoas não vão gostar. Iremos ferir o interesse de muitas, mas a esta nós demos o resultado do tempo. Mas nós, as pessoas que tem esse objetivo, ela não tem que se envergonhar da sua fé, da sua crença. Mas nós conhecemos muitas pessoas que são por fora Bela Viola e por dentro Pão Bolorento. Elas não têm coragem de demonstrar sua convicção, seu idealismo. Elas temem a sociedade. E nós vivemos num momento, esse momento desse ódio, desse problema todo, as pessoas, o grupo quer que todos pensem iguais. As pessoas que pensam diferentes, elas parecem que são marcadas. Mas são essas pessoas que pensam de forma diferente é que vão fazer, realizar a mudança no mundo. Porque justamente ela consegue enxergar aonde as outras pessoas deixaram de enxergar. Seguiram, como ovelhas, seguindo nenhum pastor, talvez, mas seguindo uma onda. É por isso que o espírita cristão, ou cristão espírito, como o Wilson bem colocou, que nós somos cristãos antes de ser espíritas, de fato, em realidade, ele tem que ter convicção, ele tem que ter idealismo e seguir adiante, mas acima de tudo, para ele ter essa coragem de propagar a verdade, ele tem que vivenciar a verdade. Porque de nada adianta ele propagar algo que ele não é capaz de fazer. Então a mudança inicial começa com o propagador, para depois ele transmitir essa modificação. Mas não é fácil. Nós vemos que nós provocamos inimigos, mesmo naqueles que nós vamos auxiliar, as pessoas muitas vezes não aceitam nossos conselhos, viram inimigas por causa de conselhos amorosos mesmo que tentamos dar, mas a pessoa está fechada numa fixação mental tão grande que ela acaba se sentindo ofendida, acuada. Muitas vezes nós vamos efetuar palestras em algumas casas espíritas, você vê muitas vezes você falando de um assunto digno, a pessoa tendo um riso de deboche, ou a pessoa sem se preocupar, deixando o celular tocar, conversando com outrem, numa situação equivocada, e depois a pessoa sai sem transformação nenhuma. Porque essas pessoas, elas, como a parábola do semeador, o terreno não está fértil de seus corações. Mas isso não impede que você semeie. O que importa é semear. Isso que é importante. Seja no terreno com espinhos, no terreno com pedra, no terreno debaixo do sol, que seja o que for. O objetivo é semear. Eu vejo que os ensinamentos de Jesus, ele é muito amplo, né? A base do ensinamento dele é a base é o amor, né? Sempre. Agora, e quando ele fala que aquele que reconhece as palavras dele, mas se envergonhar, não merecerá o reino de Deus, uma vez que essas pessoas não entenderam o significado da palavra dele. E a gente vê muito isso hoje, porque nós temos passado por um período de distanciamento desse contato com as palavras de Jesus. A gente tem deixado muito o evangelho como um plano mais intelectualizado. As pessoas estudam o evangelho não para mudança de atitude, estudam os ensinamentos de Jesus como uma descoberta intelectual. E eu entendo que quando ele fala disso, a gente precisa olhar um pouco o tom com que é colocado, porque se a gente lê pura e simplesmente ao pé da letra o texto todo, dá a impressão que Jesus se coloca numa supremacia e que se não for feito do jeito que ele disse, nós não seremos reconhecidos. Mas a verdade não é isso. Ele mostra a lei de causa e efeito. Que à medida que nós não reconhecemos os seus ensinamentos, nós não traremos para dentro de nós e não faremos as transformações que de fato nós precisamos. E não fazendo essas transformações, nós não vamos encontrar, nós não estaremos no reino de Deus, porque o reino de Deus é a paz, a harmonia que está em nós. Porque o reino de Deus não é algo lá no céu, algo distante, fora de nós. Ele está em nós mesmos, né? É, e nós não conectaremos moral, né? com ele, né? Então, nós não teremos uma moral elevada ainda, né? E aí, nós sofreremos as consequências. É, eu fico um pouco cuidadosa quando eu leio os textos no Evangelho, porque, às vezes, a forma como ele foi escrito e no período que ele foi escrito, e até mesmo a contribuição dos espíritos que trazem as informações para Kardec, foi um período em que tinha um predomínio muito grande da igreja e colocando Deus como alguém que castigasse, e colocando Jesus também, porque para aquele tempo Jesus e Deus era a mesma coisa, e ainda é, né, para algumas vertentes religiosas. Então eu acho que é um pouco cuidadoso a gente observar isso quando nós lemos o Evangelho. Então lembrar que o que Jesus aponta não é Jesus se colocando como alguém fazendo ameaça, mas Jesus alertando que ele trouxe o ensinamento, ele trouxe o pão para a alma. Mas se a gente não estiver em condições de não aproveitar esse alimento espiritual, nós vamos protelar a oportunidade. Mas ele não se envergonhará de nós. Nós só não teremos a alegria, o prazer, a harmonia de estar em contato com a felicidade e com o reino de Deus que há em nós. E que ele tanto falou, né? Que é, aquele que seguisse os seus ensinamentos estaria no reino de Deus. Mas esse reino não é fora de nós, esse reino que ele está em nós e que ele se manifesta a partir do momento que nós o sentimos felizes, resignados nas dificuldades, que nós sabemos lidar com as dificuldades. É, não é que nós vamos viver momentos apenas de felicidade eterna. Nós vamos viver momentos de alegria, momentos de êxtase, mas também estaremos sofrendo. Só que aquele que encontra esse reino encontra força e tem fé de superação. Eu vejo que esse processo é o resultado da lei de causa e efeito. Por trás disso tudo que Jesus está dizendo, ele está dizendo de um fenômeno natural chamado lei de causa e efeito. É sempre bom a gente considerar, é sempre no nosso programa aqui, é um debate livre de ideias, né? Cada um tem uma interpretação. Isso é muito importante que fique claro, né? Para o ouvinte, para a gente mesmo. Então, quando o Alex faz um comentário, é sempre baseado na experiência, na vivência que o Alex tem, na interpretação que ele dá para aquilo lá. Eu é a mesma coisa, Maria Antônia é a mesma coisa. É, todos nós sempre estamos alinhados, né? Nada do que a gente fala foge da doutrina espírita. Mas tem muito da nossa experiência particular e pessoal com como a gente sente os conteúdos que são abordados, tá? Isso é importante também porque muitas vezes o ouvinte, quando recebe essa informação, ela pode ter um sentimento, uma reação diferente. E até nós convidamos, né, que participe, que expresse esse sentimento que você teve, essa emoção. Faça sua pergunta ali no Facebook para a gente poder compartilhar junto e juntos seguimos aqui em entendimento. Vou fazer uma provocação aqui, quando ele fala de se envergonhar. Kardec fala o seguinte, que o homem que realmente não assumir essa crença, esse alinhamento aos valores cristãos, publicamente, é o que dá a entender, aqui é bem claro, é público, ele está falando isso, coragem de demonstrar aquilo que você acredita, perderão as vantagens da fé que alimentem. E aí a gente vai perguntar, né, que tipo de vantagem essa pessoa vai perder da fé que alimenta, Alex Bonafini? Firmeza, sustentáculo, estrutura. A pessoa que tem a fé inabalável é uma pessoa que anda segura. É a pessoa que anda plena. Eu, enquanto estava se conversando, eu recebi uma inspiração que antes mesmo já tinha recebido durante o dia que eu li esse texto, que me lembra uma visão clara dessa passagem. Livro há 2000 anos atrás. O diálogo de Públio Lentulus com Jesus. o encontro deles. Jesus o convida para fazer parte da sua seara. É agora, né? É agora, senão só daqui milênios. Por orgulho, ele diz, o quê? Eu terei que me submeter aos outros, eu, um senador romano? Ele perde a oportunidade. Jesus segue seu caminho, ele segue o dele, acaba morrendo numa situação caótica. Tem que, no segundo livro, 50 anos depois, reencarna como Nestório, um escravo grego, numa situação complexa, que daí ele ama Jesus e trabalha por Jesus, mas daí numa situação de reparação. E o que acontece? Enquanto isso, a sua esposa vai ao mundo espiritual superior, Lívia, e ele vai demorar, então, 1000 anos para encontrá-la e para chegar mais ou menos próximo a ela, porque enquanto ele titubeava, ela crescia, que é o efeito da fé. Ela teve a fé convicta, ele não. O orgulho destruiu. Imagina você ter o contato com Jesus e desperdiçar a oportunidade. É uma situação ímpar. Sim, na vida, sim. Ímpar. Nós temos uma outra passagem nos evangelhos, né, que o jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que tem que ser feito, e Jesus o convida para segui-lo, vai, vende tudo que tem e me segue. Isso. Não, peraí que eu vou lá enterrar meu pai, cuidar dos afazeres aqui, e não vai também, né? Ele também não atende ao convite de Jesus. Porque ele precisava ganhar o dinheiro primeiro, porque se ele não enterrasse o pai, não tinha direito à herança, né? Exatamente. Então, peraí, eu vou fazer minha poupança, aí eu sigo o Senhor. Então, são momentos críticos que nós temos que ficar atentos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas situações que são apresentadas para a gente decidir adequadamente. Então, vamos lá, na provocação. Sim, Maria Antônia? Eu queria também levantar uma pergunta como provocação. Como ficam aquelas pessoas que conhecem os ensinos de Jesus, mas que não se dizem cristãos, né? E, no entanto, tem uma conduta muito cristã. Mas a questão tem, não é o falar, conduta, né, Maria Antônia? É o vivenciar o cristianismo, né? Então, o Gandhi não era cristão, no entanto, era um espírito extremamente elevado, né? Então, o que a gente está dizendo não é o formato da religião cristã. Quando ele fala sobre negá-lo, negar os valores que ele representa, todos os valores, isso, de amor, de fraternidade, né? É algo que ele representa muito maior do que ele próprio em pessoa. É como quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não é exatamente a pessoa ou o indivíduo, mas sim tudo o que ele representa, né? Em termos de moral. Isso vale para todas as religiões. Se não fosse assim, então os hindus não teriam salvação, os muçulmanos, isso, não teriam salvação, né? E assim por diante. E não é isso que nós acreditamos, né? Que acima de tudo isso, Jesus é o governador da terra. Todas as outras religiões, no nosso entendimento, se submetem a essa governança, né? Ele é o tutor de tudo o que acontece. Então, cada civilização, cada sociedade em seu tempo teve uma necessidade diferente, um enviado, né, diferente, com uma mensagem que era particularmente para aquele povo, para aquele momento de evolução. Por isso que hoje nós temos tantas religiões. E nós, espíritas, não nos importamos com a religião de ninguém, né, desde que caminhemos todos segundo os valores de Cristo. Mas a minha provocação é a seguinte. A pessoa é convidada. Veja, ó, ali é um funcionário novo numa empresa. Ele chegou numa empresa grande, um escritório. Ele é um advogado, por exemplo, de um escritório de advocacia com 40 advogados. E ele é convidado para participar de uma reunião, de um jantar, onde vai lá o superior imediato dele, mais o superior da sessão, vai uma meia dúzia de pessoas, casais, e ele também é convidado para ele, vê naquilo uma oportunidade excelente para ele poder, né, se mostrar, falar quem ele é. Ele acha que é uma oportunidade de ascensão social, inclusive, ali dentro da empresa. Ele é um funcionário novo. Então ele vai, comenta com a esposa dele com uma grande felicidade, olha a nossa oportunidade agora, né? Então, vamos aproveitar. Aí chega lá e ele é cristão, vamos dizer que ele seja espírita para complicar ainda mais, ele é cristão. Aí quando ele chega lá, a conversa entra num assunto relacionado à religião. E o chefe, ou 3 ou 4 pessoas lá importantes e influentes no escritório dele, se revelam ateus, dizendo que é um absurdo a ignorância das pessoas que ainda não acreditam em Cristo, que são movidas pela religião, né? Aí olham para ele, não é mesmo? Dizem para ele. qual é a resposta mais adequada? A resposta mais adequada é o silêncio. Ele fala, eu penso de forma diferente de vocês. Porque, em realidade, ele tem o direito de ser ateu, como ele tem o direito de ser cristão. O que muitas pessoas se preocupam é o seguinte, a pessoa pensa, eu vou perder minha promoção se eu não concordar. É. Aí está a pusilanimidade. Aí está a pusilanimidade. Porque... Nós nem tanto, né, Alex? Mas porque a gente, o espírita, o espiritismo, eu acho que hoje nós não sofremos tantos preconceitos, mas ainda existe nas religiões de matriz africana, não existe? Ah, existe, mas eu acho que existe com o espiritismo também. Viu? Existe um pouco, mas eu acho que assim, o da Umbanda, Candomblé, é menos do que as pessoas que são umbandistas. Porque eu conheço muitas pessoas, como eu passei pela Umbanda, então nós reconhecemos que as pessoas usam as guias e tem pessoas que não usam no pescoço para não aparecer. Para que ninguém veja. Ou usa o trançado na barriga, na cintura, para a pessoa não ver, para não sofrer o preconceito. Mas nós acabamos vendo e a gente sabe quem é e quem não participa. Não faz diferença. Mas dependendo da religião ou da não religião da pessoa, ele faz diferença e tira oportunidades, né? Isso acontece, acontece muito. Mas aí a pessoa dela ter a sua convicção e seguir adiante. Eu vou dizer para você, eu sempre deixei clara a minha fé, nunca tentei influenciar ninguém, porque o próprio Kardec diz que nós não devemos tentar converter ninguém, né? Esse é o objetivo clássico, que você tira o direito da pessoa de ser quem ela é. Sempre... que perguntado, expressei a minha convicção religiosa, nunca tive problema nenhum. Foi até bom, porque na hora da dor de barriga, como o Divaldo conta, o pessoal até critica, mas na hora da dor de barriga vem te procurar para você dar um conselho, orientar, aplicar um passo, fazer alguma coisa, exato, quando precisa. E, de fato, isso acontece muito, porque esse é um dos benefícios da fé estruturada. Porque se você não demonstra quem você é, não que você tenha necessidade de sair no auditório, no microfone e falar, não, mas se perguntarem, qual o problema de responder? Sem problema nenhum. Você dá a oportunidade da pessoa ver um canal de busca de algo que ela precisa. Isso é interessante. Isso é interessante. Por isso que você não tem que temer esse caminho. Mas também você não precisa sair, lá no restaurante, na conversa com o chefe, com outras pessoas. Tem necessidade de entrar em conflito? Ele perguntou, você responde, a pessoa entra com assunto de... Você muda de assunto, se polemizar, se cala. Você se cala. Você não quer polemizar. Que, para que o espírita ele tem que entender, ou o cristão, que ele não tem que aparentar, colocar uma placa. Ele tem que vivenciar. E o respeito é uma das questões principais que se tem. Eu lembro que o Chico, uma vez psicografou, eu não lembro do espírito, que diz, ateu, enfermo que sonha na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. É uma mensagem, uma poesia pequenininha, uma rima bonita, mas que explicita muitas vezes o estado de loucura que algumas pessoas estão, ou de imaturidade, e não tem necessidade da mão em ponta de faca, porque daí você deixa de amar o seu irmão fazendo assim também. E a cada um tem que ser dado o direito de seguir o caminho que quer. E senão não tem democracia no mundo, não tem fraternidade, não tem amor. O que o Alex falou é bem certo, muito bonito, né, Maria Antônia? Porque, veja, ele falou sobre a ação. A pessoa que se comporta, que se conduz da maneira adequada, como um cristão mesmo, esse vai até suscitar curiosidade daquele outro, né? Ele vai falar assim, nossa, ele parece que tem tanta paz, tão bem. Vou lá conversar, perguntar para ele o que ele faz, será que... Né? E aí acaba vindo até você para perguntar, para pedir. Aí esse que está buscando, é obrigação nossa acolher, explicar, né? Ajudar na educação dele, tanto quanto ele queira. Sim, eu acho que vocês foram muito felizes na colocação. Acho que não tem muito a acrescentar. Eu acho que é pela nossa conduta, pela forma com que a pessoa se conduz diante do outro. E quando nós falamos em conduzir as nossas atitudes, é bem nisso que o Wilson está expondo. É, quando somos questionados, acho que não temos que deixar de dar resposta. Mas a nossa própria maneira de ser e de atuar no mundo revela quem somos. Não adianta a gente colocar rótulo. É a maneira de agir é que vai revelar aquilo que somos. E se aqui no ambiente que nós estamos, os valores, as questões de ordem moral... bate com a nossa, nós não vamos permanecer, não é? Mas também não precisamos ofender, não precisamos agredir. Eu acho que é nisso que nós sabemos diferenciar o que realmente é uma conduta cristã. E você, Maria Antônia, você pode dizer bem isso, porque as viagens você tem realizado em direção a Coraima, não é? Por causa do problema com os venezuelanos, essa dificuldade, esse problema grave que está acontecendo, que a gente acha que a Europa não pode fazer com outras pessoas, mas a gente pode fazer com as pessoas de fora. Não se é perguntado religião, é? Quando não. Vai beneficiar? Eles não querem o benefício? Ser tratado como gente? Nunca se pergunta a religião. Não. Em lugar nenhum. Em qualquer situação, quer seja no nosso atendimento, na formação do nosso grupo, e nós somos de um grupo, trabalhamos com um grupo chamado Fraternidade Sem Fronteiras, que é justamente para não lidarmos com... Porque sem nenhum tipo de fronteira, né? Nem fronteira religiosa, política, nenhuma fronteira. Porque esse é o princípio do ensino de Jesus, né? É isso. Sim, que preconizou. E vamos nos lembrar aqui que os cristãos, né, da antiguidade, os primeiros cristãos, iam pro circo romano sem nunca negarem sua fé. A gente aqui não precisa nem ir pro circo romano. É só assumir uma posição cá, outra posição lá, né? Mas ser cristão... Não precisa nem ser comido por um leão, né? Mas ser cristão hoje é fácil. Eu vi esse comentário, eu vi um palestrante falando que antigamente você era comido pelas feras, né? Pois é. Hoje você só recebe, a pessoa só não curte sua página no Facebook. Não curte, às vezes exclui você como amigo, alguma coisa isso assim. Isso é o máximo que você vai sofrer. Gente, mas eu... Não é bem isso que eu tenho observado, sabe? Eu tenho percebido assim... Que nós estamos conseguindo romper barreiras, viu? Muitas barreiras. E principalmente quando você fala de grupos, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu faço parte de grupos que são tão heterogêneos do ponto de vista religioso. E isso enriquece muito. Isso enriquece a própria fraternidade dentro dos seus eventos. Tem dentro da programação dela um item, um dos programas é uma apresentação do diálogo interreligioso. É de uma riqueza tão grande e a colaboração que cada um nos seus ramos religiosos proporcionam, desde que cada um no seu ramo religioso esteja de acordo com a questão para a qual existe. A rede social é maravilhosa, uma rede de propagação de informação, mas tem que ser bem usada. Tem que ser bem usada, né? Porque... Faca de dois gumes, né? Sim, sempre. Mas bem usada, nossa, a propagação das ideias, dos ideais é magnífico, né? Muito bom. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web, que é lá, unionradioweb.com.br. Você pode colocar o banner da sua empresa lá, se você tem um pequeno negócio, uma grande empresa. Você pode anunciar no aplicativo. É bem provável que você esteja ouvindo este programa por meio do seu aplicativo, né? Quer seja do celular Android ou do celular da Apple. Se você observar, a parte de baixo tem ali um lugar reservado para um banner. Nós temos o banner ali hoje do projeto Vadimecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas o banner da sua empresa pode estar ali também. Associe o nome da sua empresa aos valores elevados propagados aqui pelo programa Visão Espírita. Ou, se você preferir, também você pode depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou falar o número 71850-4/500. A agência é 5189, no Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Para que você possa acompanhar cada centavo

Nós estamos na parte que trata sobre a manifestação dos Espíritos. Estamos no capítulo 28. Eu vou ler, então, um pequeno trecho e vou passar a palavra aqui para o Alex Bonafini e para Maria Antônia Paduan para fazerem seus comentários. O objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso adiantamento, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou o que não devemos aprender, senão pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para se obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio facilmente, e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem esforço. É o que Deus não quer. Os Espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam nem do trabalho das pesquisas, a fim de deixar-lhe o mérito. As manifestações dos Espíritos, vale a pena lembrar, elas acontecem desde sempre. Não é uma propriedade do Espiritismo, não é? O que é interessante nesse ponto, se nós pegarmos a Bíblia, mesmo o Velho Testamento, nós temos um depositário de manifestações mediúnicas fora do comum, que o objetivo é explicar a vida após a morte. Porque as religiões, antes do Espiritismo, elas tinham essa possibilidade, mas não tinham dificuldade na interpretação de certos fenômenos, tanto que transformaram esses fenômenos em milagres, em coisas miraculosas, fora dos efeitos científicos, ou seja, sem explicação ou como dogma. Mas o objetivo da manifestação dos Espíritos é provar a vida pós-morte, e quando Kardec ele tem a opção que os espíritos o fustigam para isso, porque quando ele vai à casa da família Plaine Maison com as irmãs Baudin e conhece o mundo dos espíritos, ele tem a oportunidade de fazer o quê? De fazer um estudo sistematizado das manifestações dos espíritos para, de fato, não ser mais uma suposição mundo espiritual. Porque para as outras religiões, é uma suposição que acontece no mundo espiritual, que existe um céu, que existe um inferno, que vai ser assim, que vai ser assado, mas uma suposição em cima de textos que eles tiram das obras sagradas. Mas, diferentemente para o Espiritismo, os habitantes do mundo espiritual vêm trazer essa informação em detalhes, indicando como é e o demais. No livro dos Médiuns, ele explica como se dá a comprovação dessa comunicação para saber se aquele espírito ou é aquele espírito, através de detalhes básicos, para demonstrar que, de fato, é o espírito que veio do mundo dos mortos trazer informação do mundo dos mortos. Então, essa é uma das maiores contribuições que a manifestação dos espíritos nos dá, e para dizer que a pessoa não morre, de fato, não é? E Maria Antônia, veja aqui, ele fala aqui duas coisas, o que o Alex falou aqui. Convencer os incrédulos que tudo não termina, e aos crentes, ideias mais justas sobre o futuro. Né? Quais são as ideias que haviam sobre o futuro antes do Espiritismo? Né? Para a gente, eu, por exemplo, venho de família católica. Então, que ideia eu tinha sobre o paraíso? Que ideia a gente tinha, Maria Antônia? A gente imaginava que ia para um céu, tudo cheio que de espuma, não queria fazer nada, né? Com os anjinhos tocando flauta, né? Tanto que existe até essas pinturas de artistas italianos e mais. Infelizmente, houve necessidade realmente de se trabalhar, porque as pessoas pensavam do céu, num estágio dessa natureza, de toda a pureza, de ninguém faz nada, ao ponto de a gente parar para pensar, bom, acho que no céu eu não quero ir, né? Daí, monótono, no purgatório monótono, né? e o inferno, né? Quer dizer, e, na verdade, esses estágios, né, foi mal interpretado, porque, na verdade, céu, inferno ou purgatório. É o estado íntimo de cada um de nós. Nós criamos um céu, um inferno dentro de nós por causa das nossas contradições, por causa do nosso próprio estágio evolutivo, né? E a gente pode conquistar esse céu, essa paz que a gente tem, à medida que nós seguirmos as orientações estabelecidas por Jesus e nos tornarmos mais moralizados. Moralizados, nos tornamos mais espiritualizados, né? Então, eu vejo muito essa questão dessa maneira. Agora, embora o texto aqui não fala nada, mas a gente lembra sempre assim, o próprio Chico dizia, né? Que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então, isso vem afirmar por que, que os espíritos se manifestam. Eles vieram realmente, eu vejo que no início, todo o processo inicial foi com esse objetivo, de provar a continuidade da vida, da imortalidade da alma, de como é que vivemos no plano espiritual. E a gente vem obter essas informações. Mas, além disso, eu acho que eles vêm reforçar, vem atualizar na linguagem de hoje os ensinamentos de Jesus, quer dizer, trazer cada vez mais colaboração para que entendamos o Evangelho de Jesus. Então, eu vejo que vai além de só mostrar a continuidade da vida. Hoje, também, eles vêm contribuindo para que nós possamos saber como nos conduzir. Eu vejo que todos os ensinamentos da psicologia, da série da psicologia de Joana de Ângeles, né? Da psicologia espírita, mesmo as obras do André Luiz, as obras de Emmanuel, todos os livros que Emmanuel deixou, ele é totalmente com informações que nos mostram como nos conduzir para sermos felizes, para estarmos bem. Então, o outro caminho é realmente isso. Eles vêm nos auxiliar a nos tornarmos melhor e encontrar a felicidade que tanto nós queremos. Veja que isso na doutrina espírita, né? Muitas pessoas, até sem conhecer a doutrina espírita, procuram pela doutrina espírita achando que vão lá, né, que vão poder conversar com um espírito, que vão poder perguntar alguma coisa para um espírito, se vão poder fazer uma consulta com um espírito. O espiritismo, é importante frisar isso, né? Não é desse jeito, não funciona assim. Existem algumas outras religiões espiritualistas, né, que apresentam atividades e trabalhos nesse formato. Mas o objetivo do espiritismo é o estudo profundo, né? Então, as manifestações espíritas têm, sim, o objetivo de, como a Maria Antônia colocou, nos auxiliar através da interpretação. Temos aí tantas obras que nós lemos aqui, todos os programas de Emmanuel, em que ele comenta trechos do Evangelho de uma maneira que, muitas vezes, nós não temos alcance. Então, de fato, os espíritos desencarnados que estão numa condição de entendimento muito superior à nossa, colaboram conosco nesse aspecto, né? E o texto aqui tá abordando mais a questão da pessoa que vai até o espírito para pedir, perguntar alguma coisa. E olha como evolui no item 29. Olha o que Kardec comenta. Seria fazer uma ideia bem falsa dos espíritos, vendo neles apenas os auxiliares dos ledores de sorte. Os espíritos sérios recusam-se ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se inquietarem com a verdade e sentem um prazer maligno ao mistificarem as pessoas muito crédulas. É por isso que é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Alex, você me contou uma história de Kardec mesmo, não é? Eu acho que está lá no Céu e o Inferno, sobre as pedras, o passarinho. Como que é aquela história? Conta para gente. Acho que é no Livro dos Médiuns, Wilson, que está, que a passarinha tinha os filhotes, e os filhotes acho que caíram do ninho, ou ela morreu, não me recordo a história, e evocaram a passarinha. Ela veio e falou que estava com saudade dos filhotes, e deu a resposta, e ele perguntou, Kardec perguntou a São Luís o que São Luís achava disso, e respondeu: perguntai às pedras, elas responderão. Por quê? Se você perguntar, a resposta... É o que Kardec coloca aqui, tem que tomar cuidado com a pergunta. Então, a pergunta é mais importante do que a resposta. Porque dependendo da pergunta, a resposta que vier depois vai fazer diferença. Mas eu, quando eu fazia parte da Umbanda, antes de estar no Espiritismo, tem uma história que ela é muito fantástica a respeito, que diz que existem os espíritos manifestos orixás, e um deles é Ogum, que é, no sincretismo religioso, São Jorge. E São Jorge tem o seu cavalo, tudo bonito. E um dia, além de se manifestar o tal de Ogum, num terreiro específico, se manifestou um espírito que ele relinchava. Foram perguntar para ele quem é. Eu sou o cavalo de Ogum. Não é? É um... Nosso profundo respeito, mas... Misticismo puro, né? Misticismo. Aqui a gente puro. Não sabe se é do espírito ou do médium. Porque pode ser um espírito, muitas vezes. Muitas vezes. Existem os espíritos pseudo-sábios. Eles devem se divertir muito, né? Ah, no livro, nos domínios da mediunidade, se eu não me engano, nos domínios da mediunidade tem uma parte lá em que eles mostram uma reunião mediúnica em que as pessoas vão para fazer consulta, existem dois médiums, e você tem dó dos espíritos, porque o que acontece? Os espíritos, eles não têm evolução. Mas eles vão lá conversar com o povo, e o povo, um pede emprego, outro pede que tem que vender a casa, outro que precisa receber uma herança. E eles cobram, falam, nossa, mas você está demorando para fazer. Fala para o espírito fala, eu estou me esforçando. Coitado, tá lá tentando. Então, coitado do espírito, ele não entendeu que o objetivo dele não é auxiliar materialmente as pessoas, né? E as pessoas não entenderam que o mundo dos espíritos não é para nos ajudar nessa parte. É, quer dizer que os dois estão comprometidos. Eles são empregados daquelas pessoas. Pedir, e quem vai lá pedir também se compromete, não é, Maria Antônia? Por exemplo, a Sim. pessoa que se dirige até lá para fazer um pedido, ela está se comprometendo porque ela está prejudicando aquele. Tem uma frase que diz que tem coisa que não se pede, né? Porque você deixa outra pessoa Exatamente. Que recebeu o pedido numa situação difícil, onde ele não pode te atender, alguma coisa assim. E o espírito, por sua vez, também, mesmo que por ignorância, também vai se comprometer. A pessoa, às vezes, vai lá e pede, olha, a fulana lá no meu trabalho está me prejudicando, né? Porque eu não consigo subir no emprego por conta dela, né? Resolve para mim. Aí o espírito vai lá, vai tentar atormentar a outra. Se ela está suscetível, ela acaba sendo prejudicada. Mas o que pediu está sendo instrumento de uma obsessão. É. Porque para o fato se dar, ele está contratando, como diz no livro do Richard Simonetti, se eu não me engano, é o livro Quem Tem Medo da Obsessão, são os pistoleiros do além. Tá, você os contrata para obsedar uma pessoa para conseguir os seus objetivos. É. E isso é muito comum. Isso é muito comum nas religiões onde se faz consultas e onde se tem barganhas. Né? Por exemplo, quando se fala da amarração que se tem no candomblé, na Umbanda, o que acontece? A amarração é para você conseguir uma pessoa num problema amoroso. Ah, eu quero conquistar a pessoa. Então, quando ela faz isso, ela está contratando um espírito para obsedar tal pessoa, para a pessoa ficar cega e ficar com ele. Você está contratando, então você está se associando a um espírito para um dos problemas mais graves da humanidade que o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que a obsessão é a maior doença da humanidade. Então, você se associa um espírito para um dos maiores males da humanidade. Imagina, na lei de ação e reação, em que situação que você se coloca? Por desconhecimento das leis, dos fenômenos espíritas, mediúnicos e do mundo espiritual. Muito complexo. É o caso do corruptor, que é tão ou mais culpado do que o corrompido. É o mandante. Do que o corrupto. Né? É o mandante do crime. É aquele que criou a corrupção, né? Ele está pagando, ele tem a posse do dinheiro, ele manipula, ele é mais poderoso naquela relação. Né? A influência dele predomina sobre a dos outros. Maria Antônia? Uhum. Não? Tem, já. Olha, são 21 horas e 24 minutos. A gente vai continuar nesse assunto no próximo programa. E vamos agora para a poesia que nós selecionamos sempre no final do programa, hoje, do Espírito Maria Dolores, extraído da obra Somente Amor, pela psicografia do Chico Xavier, a poesia denominada Ação de Graças. Tempo em que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor. pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor, pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo carinho risonho do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Lembrando que esse programa vai ser reprisado até a próxima quarta-feira, que é o próximo programa ao vivo. Às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas. E aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. Se você tiver dúvida, acesse lá uniãoradioweb.com.br. Tem toda a programação das retransmissões do programa Visão Espírita e das demais programações, né, que são exibidas também ao longo da semana. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já se vão mais de 19 anos, levando a você, amigo ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, que está conosco aqui hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui também gentilmente sempre atendendo ao nosso convite, Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso abnegado e esforçado companheiro André Sanson, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo todos por nos acompanhar, pela generosidade, por participar conosco, né? Nós temos aqui várias cidades, olha, eu vou ler novamente aqui, Piracicaba, São Paulo, São Manuel, Campinas. Tivemos aí mais de 20 ouvintes durante o programa, se alternando. Nosso agradecimento a cada um de vocês, tá? Vocês que curtiram, mandem suas perguntas, mandem seu joinha, compartilhem o nosso conteúdo. Eu aproveito para fazer um convite também. Vocês que curtem a página do programa Visão Espírita, nós pedimos para que passem a curtir a página da União Rádio Web, porque nós vamos deixar de alimentar as duas páginas. É que é complicado, porque muitas vezes a gente faz o mesmo post, a mesma publicação em uma página e em outra. E como nós não conseguimos trazer, né, aqueles que nos seguem do programa Visão Espírita, então a gente está pedindo para aqueles que seguem o programa Visão Espírita para passarem a curtir também e seguir a União Rádio Web para continuar, né, acompanhando as nossas publicações. Desejo a todos uma excelente semana, que possamos aproveitar, que Jesus nos envolva a todos em suas doces e poderosas irradiações, que nos revistamos de paz e de força para que consigamos manter os nossos passos no caminho que nos levará à nossa felicidade, né? E que fará, enfim, que brilhe a nossa luz. Passo aqui as últimas palavras para a amiga Maria Antônia Paduan e peço depois para o Alex Bonafini para fazer a prece de encerramento. Agradecemos a Deus, sobretudo, pela oportunidade de aqui estarmos. Agradeço aos amigos aqui presentes, que tantos conhecimentos nos proporcionam nesse debate, nesse bate-papo. E agradecemos, sobretudo, aos ouvintes, sem os quais nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus abençoe os lares de cada um. E muito obrigada de todo o coração. Eu também agradeço profundamente pela oportunidade dessa noite, pela oportunidade de fazer parte desse grupo ímpar, grupo belíssimo, não é? Pelos ensinos da noite, pedindo apenas aos queridos ouvintes e a todos nós, as pessoas aqui do Brasil, que nessa semana pratiquem o amor, pratiquem a paz, não a guerra. Realizem sua função cívica sem magoar ninguém. Façam sua obrigação, mas sem machucar ninguém. Saibam que passado domingo a vida vai continuar com esta ou aquela opção e as pessoas vão continuar se amando ou não. Amem-se, acima de tudo, para que o nosso Brasil de fato seja melhor. E vamos arregaçar as mangas para mudá-lo necessariamente. Que Jesus nos abençoe em nossa vida. Que Jesus nos abençoe em tudo quanto procuramos fazer para seguir adiante nesta reencarnação que Deus nos deu, como em inúmeras outras, para crescermos e evoluirmos. Que sejamos profundamente felizes, mesmo no meio da infelicidade. Que possamos ter a grandeza de entender as diretrizes do universo, os altos e baixos da vida, e que tudo faz parte do aprendizado, pois o nosso planeta é uma escola, mas também pode ser um hospital, pode ser um manicômio, ou pode ser uma oficina. Daí depende da nossa vivência. Que o Pai possa nos abençoar sempre para seguirmos adiante por caminhos melhores, optando sempre, não pelo caminho melhor, mais curto, mais prático, mas pelo caminho que possamos amar mais. Que seja feita, Pai, acima de tudo, a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.